Foi numa noite quando viajava, Jacó cansado em um lugar chegou. Na beira do caminho se deitava, só quem lhe via ali era o Senhor. E acordado ele já não era, o seu espírito logo avistou uma escada que subia ao céu, e lá em cima estava o Senhor. Anjos de branco subiam e desciam, Jacó atento ouvia seu Senhor, que lhe dizia: sou Deus de teu pai, e esta terra em que estás te dou. Um anjo santo hoje está descendo, que é o Espírito Consolador, e se tivermos sempre em oração, nossa visão é Cristo Salvador. Quando viajamos pela estrada cruel desta vida, com Jesus Cristo vamos caminhando, porque só nele encontramos guarida. O travesseiro de Jacó foi pedra, o nosso hoje é joelho no chão. Jacó lutou e recebeu a bênção, e nós lutamos pela salvação.